de ilusão. Não vou mais falar de sol, do mar, da rua, da lua ou da solidão. Meu vício agora é a madrugada, um anjo, um tigre e um gavião, que desenho acordada contra o fundo azul da televisão. Meu vício agora é o passar do tempo. Meu vício agora, movimento, é o vento, é voar. Interessante não ser o avesso do que eu era antes.